Eu quero servir, eu quero sentir-me um vaso usado por ti, Senhor. Não posso calar, eu quero falar do teu nome ao homem que não ouviu. Quero que o meu louvor se transforme pelo teu amor. Tem cheiro suave que perfume como a primavera. Eu quisera ver um mundo de amor. Eu quero cantar uma nova canção que renove o amor nos corações. Eu quero também passo além do infinito e em gritos teu nome ouvir. E em nome de Jesus resplandece sobre mim a tua luz. E agora tu tomarás minha vida ao pé do teu altar. Hás de me usar e me transformar. Quero servir, eu quero sentir-me um vaso usado por ti, Senhor. Não posso calar, eu quero falar do teu nome ao homem que não ouviu. Quero que o meu se transforme pelo teu amor. É cheiro suave que perfume como a primavera. Eu quisera ver um mundo de amor. Eu quero cantar uma nova canção que renove o amor dos corações. Eu quero também um passo além do infinito e em gritos teu nome ouvir. E em nome de Jesus resplandece sobre mim a tua luz. Agora tu tomarás minha vida ao pé do teu altar. Hás de me usar e me transformar.